mais bela, ouvir a mora no Minho, olá, olá, lilolela, ouvir a mora no Minho, e é a dança mais bela, ouvir a mora no Minho, olá, olá, lilolela. Tive os namorados doido, ciumento e mentiroso. Fiquei ariscapaz. Tá que cê abre a porta do carro, se tá frio dá o casaco. Isso eles fazia demais. E já faz uns três fins de semana que o mais fraco uma hora emociona. O perigo é sempre sorrateiro, bonito e charmoso. Entre faz gostoso, depois disso é lona. Cê deve ser casado, ter três filhos no interior, sei lá onde. Ou vai sumir no mundão, depois de tirar uma moto no meu nome. Cê deve ser casado, ter três filhos no interior, sei lá onde. Ou vai sumir no mundão, depois de tirar uma. Qualquer coisa, essa mulher é assim. Ai, ela busco pro bem. Apaixonei-me, eu quero mais. Ela tem um brilho feito de estrelas, gosto de mel. Quando ela me beija, eu vou à lua, eu vou ao céu. Tanta loucura, tanta paixão maior. Ai, que coisa boa, hoje vai ter festa no meu colchão. Tanta loucura, tanta paixão maior. Dou tudo pra ela, ela é minha vida, meu coração. Ai, ela é qualquer coisa, qualquer coisa. Essa mulher é assim. Ai, ela tem qualquer coisa, qualquer coisa. Mas ela é só para mim. Ai, ela é qualquer coisa, qualquer coisa. Essa mulher é assim. Ai, ela tem qualquer coisa, qualquer coisa. Mas ela é só para mim. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca, isso até às 12h30. Fique connosco. Temos a dizer um muito obrigado ao Sr. António Fortes com o seu Cantar do Galo, que esteve logo de manhã aqui com a música bem portuguesa. Nós estamos aqui até às 12h30, então, com a boa música e para vos fazer companhia, certamente. Se quiser fazer uma dedicatória ou simplesmente escolher uma música, um só número de telefone, 0238 43 48 00. Somos a boa companhia. Respeitável, e seu amor seja maior que o mundo inteiro e verdadeiro. ela que está aqui a cantar Que Mal Eu Te Fiz. Continuamos aqui com as descobertas das nossas músicas. Noite de Tempestade. Pássaros de neon voam no céu brilhante, dançando entre raios numa noite escaldante. Olhos se encontram num mar de sedução, perdidos num labirinto de pura tentação. Aguçados corações também, gemidos quebram o silêncio da noite. Nosso amor é fogo, não há quem o açoite. Roupas no chão deixam rastro de calão, sussurradas cheias de fervor. A chama entre nós é pura energia. Enquanto o mundo dorme, a paixão contagia. Na escuridão, mãos exploram o caminho sem direção. Cada toque acende mais uma faísca. Yeah. O desejo queimando nunca se esgota. Piscando eterno vai e vem. Sentidos aguçados, corações também. Gemidos quebram o silêncio da noite. Nosso amor é fogo, não há quem o açoite. Chegou-se em meus braços e até me beijou. Ela já se convidou a ir ao meu quarto para fazer amor. Vou fazer-te esquecer do outro homem que te deixou. Faz tudo o que te quero ter. Na voz de Márcio Amaro, novo tema. Ainda está quentinho, ele só saiu ontem. Eu só digo que sim. Eu só digo que sim. Bruno Bello, Delícia Latina. Vamos ouvir. Quero para mim, tu és bom, pura minha inspiração. És a escultura perfeita, tu és a eleita do meu coração. Quando tu chegas com o teu amor, fico perdido no teu doce olhar. Adoro as tuas carícias, és a delícia que me faz vibrar. Delícia latina. Delícia latina de puro sabor. Delícia latina, quero.

festa do bailão traz grande animação até rima. Lúcia Teixeira. Se queres ser galão, entra na brincadeira e no final da noite solto a Lúcia Teixeira. Muito bem, Lúcia Teixeira aqui nas platinas da Rádio Arcancel. Agora vêm os amigos bandidos do canto, amigos coloridos. Música diferente. Não conversas mais comigo e pouco mais me resta acrescentar. Foste o meu porto de abrigo, agora és tão difícil de aturar. Talvez a culpa seja minha, tomar a saber cozinhar. Odeio tarefas de limpeza e esqueço sempre de ligar. Se eu soubesse, seria teu amigo eterno. Dar um nó. Se eu soubesse, serias minha amiga eterna. Não deixaria a minha terra, amigos coloridos só. Já não vejas como dante, trocaste lingerie pelo pijama. Procuro teu carinho, empurras-me para o meu lado da cama. Deixaste de chamar-me amor e quase nunca estás para mim. Acordas com tão mau humor, começo o dia sempre assim. Trazemos cor aqui na banda FM no 96.2 com a música que nos vem lá daquele cantinho à beira-mar do nosso Portugal como este, Bandidos do Cantante. Música aqui com cheirinho a Alentejo. Continuamos e agora com Calema, eles que nos fazem sempre viajar, viajar Calemas com este novo tema, Eu e Tu. Com a participação de quem? Só podia ser João Pedro Paes e Calema, novo tema, Eu e Tu. A não ser ouvir um sim, espera por mim, que eu vou, que eu vou. Espera por mim, que eu vou, que eu vou. E quando tu sentes saudades, toca no anel, deixa a mão encostar no peito, que eu estou aí. Fica de fora e ninguém pensa nela, ninguém pensa nela. faço mais nada a não ser ouvir um sim. Espera por mim que eu vou, que eu vou, que eu vou. Espera por mim que eu vou, que eu vou. E quando sentir saudades, toca-me o anel. Vês a mão encosta no peito que eu estou. Saudade, ninguém pensa nela quando está naqueles momentos eufóricos, não é? Era isso mesmo que eu dizia aqui, esta música, e por vezes é bem verdade. Calema, Eu e Tu, com a participação de João Pedro Paes. Os Calemas, eles que fazem duetos praticamente com muitos, muitos dos artistas portugueses. Talvez eles já tenham mais duetos em 3 ou 4 anos que por vezes os outros artistas da música portuguesa com outros artistas. Portanto, continuamos com Bárbara Tinoco. Ela vem aí sozinha e ela disse que se vai despedir de solteira. Vamos ouvir. Aquele que é gay, mas ainda está num armário. Aquele que gosta de coisas estranhas até para mim. Não vou falar-vos disso aqui. Ei, rapaz apaixonado pela ex, ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei. O rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro. A esse eu nunca respondo. Passei aqui para vos ajudar a fazerem o luto. Também vou sempre lembrar. Como é que eu me esqueci disto? Mas não vamos fazer disto um assunto. Só uma face. Obrigado pelo desastre. Mas os rumores são verdade e eu já não estou sozinha. Ei, rapaz poliamoroso, por muitos conhecido só como mentiroso. Ei, ao rapaz que me fez repensar como eu tomo decisões de vida e dessa vez decidi abrandar. Ei, ao rapaz que só me liga sexta à noite, ou aquele que beija mal mas tem um bom ponto forte. Ei, ao rapaz que acha que veio ao psicólogo, uma conversa não é um monólogo. Passei aqui para vos ajudar a fazerem o luto. Também vou sempre lembrar. Como é que eu me esquecia disto? Mas não vamos fazer disto um assunto. Foram só uma face. Obrigado pelo desastre. Mas os rumores são verdade e eu já não estou sozinha. Então, estava aqui a pensar em ti. Ainda namoras? Ligo para a linha de apoio, diga qual é o seu problema. Sim, eu compreendo, diria que é melhor esquecê-la. Fica então sem efeito, obrigado pelo seu contacto. Ela está fora do mercado. Não. Eu é que agradeço o seu tempo dispensado. Se é um aviso, fala à turma descansada. Isto é a minha despedida de solteira. Mais uma vez, rapazes, muito obrigada. Música. de solteiro. Mais uma vez, rapazes, muito obrigada. Obrigado pelo desastre, mas os rumores são verdade e eu já não estou sozinha. É assim a música portuguesa despedida do solteiro, aqui com a voz de Bárbara Tinoco, ela que tem imenso, imenso sucesso no nosso país, com a juventude e não só. Uma menina com muito, muito talento, esta Bárbara Tinoco. Quem tem muito talento também é Carolina de Islândia. Pensar em mim. Estivesse capaz de mentir. Voltar a procurar, vai ser só para me despedir. Que eu tô, que eu tô mais leve e mais tranquila desde que tu foste. Eu aposto que andas de cabeça perdida, liga-me, eu adoro. Que sejas só mais um na lista, vista que eu ignoro. Devia ter empatia, só tenho um rancor. Avisei que custa aceitar. Música de Carolina de Landa, Pensar em Mim, aqui com o novo clipe, que é muito, muito engraçado. Portanto, Carolina de Landa, Pensar em Mim. Agora vem aí Marina Sena, Numa Ilha, é o tema que vamos ouvir. Sim, mais uma vez viajamos até o Brasil com Mariana Sena, numa ilha. Quem nos dera estar numa ilha, sei lá, quente, porque aqui em Aliança está chuva e está frio, é isso mesmo. Mas nós estamos aqui para levar calor com a Mimi Cat. Vamos ouvir este novo tema de Mimi Cat, Vai Ter Saudade. Tu vais sentir a minha falta, de me ouvires cantar em falsete, de me dizeres que sou chata e que engoli uma cassete. Vais querer ouvir a minha voz, corrigir todos os bocados e ver-me fazer tudo errado. Tu vais sentir falta de nós. Agradecido, beijar-me os pés a cada passo, cantar-me canções ao ouvido e dar-me mais do teu abraço, dar-me mais da tua atenção. Saudades, aqui Mimi Cat, vocês todos conhecem a canção que ela levou à Eurovisão, Ai Coração, certamente. Agora vamos viajar novamente com Cheia de Manias. Sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. E eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Jigi jigi jigi e, jigi jigi jigi e, jigi jigi jigi e, jigi jigi jigi e, jigi jigi jigi e, jigi jigi jigi e. Yeah. quer gostar de você. Da noite de dança. Isto é só para aquecer. Então foi Mártia e Luísa Gonza. Portanto, continuamos com outra grande voz, Cláudia Pascoal, Mick Init e Rebeca. Vamos ouvir? Vamos, é diferente. Nosso coração, abaninha a anca de um lado para o outro. Vamos lá. Ei, ei, ei. Ficas contente, só que eu não estava era a contar com tanta gente. Vá lá, amor, eu sei que tu tens talega. Eu trouxe uma amiga, o nome dela é Rebeca. Agora tenho que me reorganizar. Vim parar aqui ao meio e não sei para onde me virar. É uma para a esquerda, outra para a direita. O corpo quer, mas o coração não aceita. Venha, amor, experimentar só uma vez e vais ver logo que três é a conta que Deus fez. Ai, ai, ai, onde é que eles querem ir? Gostam de multiplicar, mas nem sabem dividir. É demais, é o que eles dizem aqui, com Cláudia Pascoal, Mick Init e Rebeca, aqui com este tema bem divertido. E agora vamos aos nossos compromissos comerciais e depois voltaremos novamente com mais música. Arc-en-ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir.

voz para Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Tantas vozes que nos gritam, o que a mulher tem que ser? Honrada, casada, amada, mal acaba de nascer. Até quero ser ressolha, até quero ser honrada. Não me terem já a vida, quem me dera até trincalha. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Ainda posso fazer muito, há muito para fazer. Tenho um monte de cedeira e muito nó para desfazer. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci mulher. É Maria! Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci mulher. Nasci mulher. Quem sabe essa? Nininho Vaz Maia, Metamorfose, ao vivo. Deverias voltar a nascer 1 milhão de vezes. Tu me tens ensinado a querer como todos querem. Esta forma nova de amar já não me duele.

Oui, ça fait du bien d'écouter des rythmes. Cette version ça, remixée de Vanessa D'Amat est vraiment très très bien. Ouais. C'est une ancienne chanson, je crois. Ouais, ouais, c'est pas récent. On continue en musique. Je la prochaine, alors je sais pas, peu importe. Nouvelle DNA. Voilà, je vais. Et tu vas aimer, je crois. Oui, je vais en profiter pour souhaiter un bel anniversaire à ma mère, qui aujourd'hui c'est même. Aujourd'hui, ouais. Je pense qu'elle doit se poser des questions. Elle dit, il m'a pas appelé, il a rien fait. Bah, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et voilà, et lui dire que je l'aime beaucoup, forcément, et que bah, je pense que ma sœur elle se joint à moi, à toute ma famille, etc. Voilà. Ouais, bon anniversaire. Et on écoute Lola. On écoute. DNA. Ouais, c'est mieux que j'ouvre. C'est mieux que j'ouvre le bon bouton que j'en remonte. Voilà. On y va. Onde está tua filha? Oh Lola, onde está tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Diz-me Lola, que se passa, tua filha onde está? Combinei hoje na praça às 8:30 da manhã. Eu já liguei várias vezes, mas não me quer atender. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh Lola, onde está a tua filha? Pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Fez-me levantar cedinho para com ela me encontrar. Prometeu dar-me um beijinho assim que ela chegar. Hoje ela brincou comigo, já deu para perceber. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh Lola, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Oh Lola, onde está a tua filha? Oh Lola, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. É, oui, c'est fini, c'est fini. On continue avec... avec Barbara Tinoco. Da nossa intimidade, não, tu não fazias parte do meu plano de autodestruição. Desculpa perguntar-te se algum dia tu me amaste. Viste um anjo sem asas em combustão. Viste uma mulher sem método, violenta como sexo, com palavras doces a mexer com o teu bom senso. Viste uma mulher deixada de tão triste, desfocada, como salva-la se o fogo vem de dentro. Vivemos três vidas naquela tarde. Eu a ti no fundo foste buscar. Querem controlar-me. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. E tu és bom, foste bom, eras bom. E eu entendo, nunca foi falta de vontade. E eu era, e eu fui, e eu sou o problema. Desculpa traumatizar-te. Não estavas preparado para a tempestade. Disseste que vias bonança, estás a projetar-te. Os meus olhos são terra, crias navegar-me, mas a luz que vês em mim está a ofuscar-te. Vivemos três vidas naquela tarde. Eu a ti no fundo foste buscar-me. Habito em mau escuro, não tentes salvar-me. No fim, os bons rapazes querem controlar-me. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Porque é que quando é bom, quando é fácil, vira logo aborrecido. Como eletricidade estática de excesso negativo. Eu peço desculpa, eu peço desculpa. Mas tu és a Suíça e foste apanhada em fogo antigo. Vivemos três vidas naquela tarde. Foste buscar-me. Habito em mau escuro, não tentas salvar-me. No fim, os bons rapazes só queriam amar-me. Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu. Teus olhos são algo sensível que me faz crer no futuro. Me calo, porque às vezes o som das palavras precisam do mudo. E eu ouço assim, e querer ouvir não é algo moderno. Mas eu gosto do som das palavras, do som das palavras eu quero. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer. Voilà, je ne sais plus quel est le titre. Bon, mais bref. C'est Balance ou... doux amour, c'est ça. Je commence à avoir mal de loin, tiens. je vois pas ce qui est écrit. Bientôt ton anniversaire, on va tout faire. Oh là là, là mon Dieu. On continue avec une chanson qui nous a... Bientôt, c'est l'anniversaire de Jérôme. C'est une fois par an. Aujourd'hui, c'est sa mère, mais dans quelques jours, c'est ça. C'est lui. C'est ça. On continue avec une chanson qui nous a été demandée de Françoise, qui nous appelle tous les dimanches pour nous demander une chanson. Et donc, on lui souhaite un très bon dimanche. Elle nous a demandé Paul Gonzo, Noit Set Klinisch. Entro pela noite dentro, sem pressa ou vagar. Sigo sozinho entre as luzes, ao fio do luar. Uma janela discreta insinua um olhar. Andar generoso no beco que me obriga a parar. Eu sinto um rubor indolente e à medida que avanço na noite ele paira no ar. Ei, ei, ei, ei, ei. Um sabor a que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. É a noite que acorda, é a dança que avança num doce deambular. Corpos colados, suados e lábios molhados no escuro do bar. Tragam locais em cabarés e pensões, sonhos e ilusões que já não voltam mais. Eu sinto um rubor indolente e à medida que avanço na noite ele paira no ar. Que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. Ai, sinto quando a noite se acaba e a janela discreta se fecha e se deixa cobrir. É a noite das sete colinas, deixai a dormir. On continue avec toujours en musique, on vient d'écouter Paul Gonzo et cette fois-ci ça va être une musique traditionnelle portugaise, ouais. C'est ça. Et spéciale pour Madame Campos. Ah ok, on écoute. Pour y souhaiter un joyeux anniversaire et toute sa famille. Toda rotinha de andar a bailar. Agora... E assim acabou esta música à saia velhinha, música tradicional portuguesa. Ok, on continue avec José Cid. Ah, je sais que tu l'aimes bien celui-là. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est une vieille chanson qui a été une nouvelle reprise. Okay. E passaram de noite a fronteira e veio a gente da gleba, mas a gente que vivia do mar, para enfeitar a cidade e abrir as portas de par em par. No dia em que o rei faz anos, povo arraial e foguetes no ar. Correu a farda e a fanfarra não parou de tocar. E o povo saiu à rua com a alegria que costumava ter, cantando que o rei faz anos, que vem à praça para nos conhecer. Nesse reino distante, quem tinha um ouro era rei. Lava rei morto, rei posto, levava em ombros o rei. E a festa continuou, já que ninguém tinha nada a perder. Só ficou um trovador para contar o que acabava de ver. Faz anos, houve arraial e foguetes no mar. E o vinho correu à farta e a fanfarra não parou de tocar. E o povo saiu à rua com a alegria que costumava ter, cantando que o rei faz anos, que vem à praça para nos conhecer. Todos já cantam comigo esta minha brincadeira. Vá à França, à Suíça, ao Canadá ou ao Brasil, em todo lado faço amigo, sou o homem mais feliz. Bate na palma da mão. Está boa. Vamos nos divertir neste sábado em Lisboa. Mas antes que comeces, preciso te dizer: rapei-me por baixo e estou pronta para comer. Oh, rapei-me por baixo, não estou a brincar. Fiz a poda toda, podes começar. Oh, é verdade o que digo. Gilete, tem a rata bem cheirosa. Espero que valha a pena, preciso de carinho. Podes começar por baixo, dando-lhe um beijinho. Lembra-te que ela não está lá muito lisinha. Rapei-me por baixo, mas deixei uma marquinha. Oh, rapei-me por baixo, não estou a brincar. Fiz a poda toda, podes começar. Oh, é verdade o que digo, não sou mentirosa. Rapei-me com a gilete, tenho a rata bem cheirosa. Tenhas gostado da noite passada. Fiz tudo o que sabia, mas estou toda amassada. Acordei toda dorida, da cabeça aos pés. Pensei que eras só tu, mas afinal foram 10. Oh, rapei-me por baixo, não estou a brincar. Fiz a poda toda, podes começar. Oh, é verdade o que digo, não estou a mentir. Rapei-me com a gilete, tenho as pernas a abrir. Oh, rapei-me por baixo, não estou a brincar. Fiz a poda toda, podes começar. Oh, é verdade o que digo, não estou a inventar. Rapei-me com a gilete, tenho o grelo a queimar. Fodida!

Anita, não é bonita, José Cid. On va continuer en musique avec une version live. Une version live de Mary et Joanne, interprétée par Nuno Ribeiro, Kalem et Marisa. C'est une version live qui a été faite no Coliseu de Porto. Donc voilà, je vous laisse écouter. On écoute, c'est une version longue. Hein. Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica pra sempre do meu lado, Maria. Boa noite para os meus manos, Calema. Boa noite, Coliseu. Maria Joana, que? Maria Joana. Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do... São vocês! Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Maria Joana, apanha o primeiro, vem ficar pra sempre do meu lado. Nuno! E virou! Muito obrigado! Eu vim do norte direto a Lisboa, atrás do sonho que eu nem sei se voa, tanto quanto nós voávamos debaixo dos lençóis. A francesinha aqui já tem picante, isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Depois do amor, não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás a... No meu peito há jamais. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e vira pra sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e vira pra sempre do meu lado. Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho um dia vou. Saudade, saudade. Mamá, cuida dela por mim. Diz-me porque não estás aqui. Maria, sente vivo a dor. Saudade, saudade. Maria, eu quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. E as lágrimas, mas a saudade vai continuar no meu peito. No meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Por isso eu me faço só assim. Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre. seguinte, tu ficas com o lado esquerdo. Tu ficas com o lado esquerdo. Como é que é? Eu fico no centro. Quando nós apontarmos as duas mãos em cima e o maior grito do mundo, pode ser? António, dá-lhe aí. Lado esquerdo, aqui queremos ver essas mãos assim, assim, assim, assim, assim, assim. Como é que é, Coliseu? E aqui do lado direito, como é que é, como é que é? E o centro, como é que sai esta noite? Maria Joana ao vivo, Nuno Ribeiro Calema. On continue avec Habibi de Romana. Quando eu era pequenino, um rapazito conheci. O seu nome não sabia, mas quando ele olhou para mim, tudo nele me dizia para lhe chamar Habibi. Com o tempo fui crescendo e a Bibi cresceu também. No seu acampamento, tanto, tanto que eu bailei. Como dois filhos do vento, vamos os dois mais além. E eu não esqueci a Bibi, a Bibi. A bailar contigo eu fui tão feliz. A Bibi, a Bibi. Esse teu sorriso fez-me sorrir. A Bibi, a Bibi. Amor tão bonito que nós tivemos. Segundo, sagrado amor profano, impuro amor profundo. se enfrentar todo esse sentimento confuso, minado inseguro, como um mergulho raso, buscando algo profundo. E não que eu seja inseguro mais, cê nem me deu confiança. Eu tentei preservar o futuro em nós, vai vendo essa distância. As lembranças só afetam mais, fim de tarde nos lençóis. Bateu saudade de você, cê sentada na cama com a minha peita branca. Me beija, me arranha, pede pra eu fazer. Pede pra eu fazer, pra satisfazer o seu prazer na cama. Anoiteceu, quarto entra em chame. É você quem chame, eu não vou negar que depois das brigas eu te desejo mais e mais. Quero te ouvir falar. Me olha e me encara, eu sou tua caça. Me engole e me encaixa, pode ir, pode ir. Todo esse sentimento confuso, minado inseguro, como um mergulho raso, buscando algo profundo. Galo, énergie de gostosa. On va continuer avec une reprise de Tony Carreira, Sonhos de Menino, et elle est interprétée par Nunca Mates um Mandarim. Música. se pintou cantigas de amor. Com a força de Deus venceu nessa pequena aldeia. Hoje a cantar cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar mal posso esquecer aquele lugar onde nasceu. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que quis, nem sempre feliz, mas foi a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantou a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino ser. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar mal posso esquecer aquele lugar onde nasci. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Je me souviens plus de son nom, de ce qu'on a fait la veille. Je fouille au bout du monde, je suis bien, je poursuis mes rêves. Je sais pas quoi te dire quand tu me laisses des mots. J'ai rien à promettre ici, tout semblerait faux. J'aime le jouer comme à chaque fois. Je repense à nous souvent le soir. Tu me dirais viens avant 9 mois. J'assumerai si loin de toi. Et on va assumer. Tu sais, pour toi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. On y anda, on y anda, on y anda, ça mon lier. Mais dis on y anda, on y anda, on y anda, ça mon lier. Je vais tout te donner. Depuis ces jours-là, je suis condamné. Tu m'as tellement manqué. Besoin de toi pour m'envoler. On y anda, on y anda, on y anda, sa mulher. Me diz on y anda, on y anda, on y anda, sa mulher. Love him, ma, sorry, ma, I didn't know that you were worried. Love him, ma, sorry, ma, pour n'a des souffrir à me. Je veux plonger dans tes yeux, même si c'est dangereux. On est tellement bon nous deux. J'aimerais revivre cette soirée. Ensemble de Lisbonne à Paris, on va tanguer au bord du navire. Regarde, j'ai le cœur qui chavire, qui viendra me sauver. On dit, on dit, onde você está? Aonde, onde? Pourrai com você. Eu vou assumir. Tu sais pourquoi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Onde anda? Dis-moi, juste où t'es caché. Dis-moi où t'es caché. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi où t'es caché. Onde anda essa mulher, mamã? Onde anda Kalem en version acoustique. On continue avec avec Sergio Rossi et Sonia Landon, Tu levaste minha vida. Quero encontrar alguém, mas nem isso já sei, pois tu levaste a minha vida contigo. Tu levaste a minha vida e a vontade de viver. Só deixaste no meu peito um pobre coração desfeito que não sabe mais bater. Tu levaste a minha alma, só meu corpo está aqui. O resto foi contigo. E hoje tento e não consigo sequer mandar em mim. Quero voltar a amar, quero deixar de andar assim tão à deriva. Quero encontrar alguém, mas nem isso eu já sei, pois tu levaste a minha vida contigo. A minha alma e a essência do meu ser. Só deixaste no meu fundo uma dor maior que o mundo, que não para de doer. Tu levaste a minha vida, só o meu corpo está. Thank you. nosso amor. Lá canta-se o mesmo fado, aquele que sei de cor. Dizes coisas carinhosas e passas aquele mel. Tantas mentiras gostosas que entram na minha pele. Transformas em mar de rosas a tua culpa cruel. E assim é que tu me levas, e assim é que eu me vou. Com beijos e com carinhos e palavrinhas de amor. Romane, assim é que tu me lèves. C'est la fin de cette émission. Il est tout pile 10, midi et demi. Je vous laisse avec Nicolas pour la continuité des programmes de Radio Arc-en-Ciel. Restez à l'écoute sur le 96.2, mais aussi sur Internet à travers le site www.radio-arc-en-ciel.com ou .fr. Ça marche, les deux fonctionnent. Et ben moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Pour tous les adhérents de Radio Arc-en-Ciel, cet après-midi, c'est la fête de la galette ici à l'espace Arc-en-Ciel. Donc, vous êtes à jour de votre cotisation, venez. Vous pouvez vous mettre à jour hein, aussi cet après-midi si vous l'avez pas encore fait. Voilà, ici c'est au 266 Faubourg Bagné à Fleury-les-Aubrais. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain. On va se quitter avec une musique qu'on a écoutée en début d'émission mais qui donne un bien fou et qui rythme tout ça. C'est Vanessa D'Amata. Aïe, aïe, aïe, aïe. On écoute. Bon dimanche. Yeah. você quiser, eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento brisa, onde não haja quem possa, com nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas, o que a gente precisa sur Arc-en-Ciel.